Hoje é um dia e é um episódio do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Constantino e, como costumo, tenho o meu co-host Tiago Carrondo. Olá, Tiago. Olá, Diogo. Como estás? Estou bem. Temos de novo dois convidados super especiais, o Filipe Barroso e o Daniel Leal, da comunidade Flutter PT. Olá, Filipe, e olá, Daniel. Oi. Olá, Diogo. Olá, Tiago. Como estão desde o último episódio que gravámos em conjunto? Está bom, estamos bem. Aqui para falar de Flutter e mais cenas também, não é? Sim, sim. Exatamente, estamos aí. Fixe. Fazer um disclaimer antes de começarmos a conversa. Pessoas que nos ouvem e que ouviram o último episódio e agora ouvem a segunda parte, há um esclarecimento. Isto não foi gravado logo a seguir, portanto, isto teve para aí um mês de intervalo de um episódio para o outro, uma coisa menos coisa, portanto, não esperem que a fluidez e a energia seja exatamente a mesma, porque... Sim, não há uma continuidade assim muito próxima. Exatamente, portanto, houve aqui algum desfasamento, portanto, é normal que... E se por acaso vocês estão a ouvir isto com uma semana de intervalo e se nós repetirmos algum assunto, aguentem, gente, aguentem, que a gente também aguenta. É verdade. Ora, muito bem, vamos aqui retomar um bocadinho os nossos temas sobre a comunidade Flutter. Vocês, é uma comunidade organizada em Portugal, obviamente, e vocês, o Flutter é um framework de desenvolvimento de aplicações, diria, gráficas com Dart, com a linguagem de programação Dart. Então, mas o que é que a comunidade de Flutter Portugal faz mesmo? Além de promover o Flutter, suponho que seja uma das atividades que vocês realizam, há locais para entreajuda, já falámos do Discord. Do Discord. Há mais algum canal que vocês utilizem para esse efeito? Ou que se, oficialmente ou não oficialmente... Algum outro meio que vocês usem? Bem, nós já usamos vários outros canais e começamos até no Telegram, mas idealmente, e com estas comunidades, é importante ter um canal central e oficial. Portanto, centramos tudo no Discord, temos lá, assim temos toda a atenção no Discord. Temos o nosso Twitter, Flutter Portugal, mas e YouTube, mas são muito mais satélites, não é? Mas o foco está sempre no Discord para não nos perdermos e darmos todo o carinho à comunidade que merece. Por exemplo, também temos Meetup, temos um grupo no Meetup. Novamente, também serve muito mais para organizarmos em termos de eventos, para as pessoas terem lá os eventos todos bem estruturados e se as pessoas seguirem sabem o que é que vai acontecer ou não. Também é um como que requisito, sendo, como também já referi, nós como somos um grupo oficial de Flutter, mesmo da comunidade de Flutter, então eles até fornecem o grupo Meetup, por isso também nos facilita para fazer o tracking de quantas pessoas estiveram, se estamos a ter adesão, se não, e se as pessoas também estão a gostar do que vêem. Muito bem, por acaso a Canonical também disponibilizou para as comunidades locais do Ubuntu o Meetup. Eles estavam, no entanto, a pensar em remover isso. Exatamente. Devido aos custos. Exato. Infelizmente, o portal da Canonical que poderia ser utilizado para fazer isso não é lá uma grande coisa. É uma miséria. Mas voltando um pouco ao tema, o que é que nós fazemos concretamente? Eu depois posso dar-vos um link para uns slides em que nós como que preparámos um community canvas, vá, estruturado, para definir, para onde mostram os nossos valores e quais são os nossos objetivos, certo? Mas nós começamos, a comunidade existe com principalmente três propósitos bem definidos, basicamente falar de Flutter, partilhar conhecimento e as notícias, e aqui o terceiro ponto, terceiro mas não menos importante, que é mesmo suportar-nos uns aos outros, porque aprender uma tecnologia nova sozinho e passar pelas dores sozinho não é, não, ninguém merece, não é? Sim, então, sim. E com a comunidade é claro que temos essas entreajudas. E em tudo, que é tecnologia ou não, até mesmo os experts precisam de ajuda, portanto, não é uma coisa que seja muito normal estar isolado a aprender uma coisa tão complexa como uma linguagem de programação. Sem dúvida. E há tantas vertentes. Tu basicamente, ainda por cima, quando estás a trabalhar em, em mobile, tu não trabalhas só com o front-end, tu trabalhas com a performance do dispositivo, trabalhas com base de dados, trabalhas com redes. Então é tudo ali um sistema, claro, como vocês sabem, em cima do Linux, não é? Há que ter também essa noção e essa sensibilidade quando estamos a trabalhar com aplicações móveis. Flutter não faz só aplicações móveis, mas é só para descrever os problemas que podem surgir com isso. Mas também uma razão também da comunidade e a ideia de suportar uns aos outros é para evitarmos ao máximo bater na tecla que é o, desculpem o termo inglês, se me souberem dizer em português agradeço, que é o gatekeeping. Então a comunidade também existe para que... Mediador. Exato. Uma mediação. Mas mais depreciativa. Mediação. Não é? Sim. Uma mediação de que dificulta o acesso ao conhecimento e ao expertise e à ajuda que é necessária. E vocês o que fazem é facilitar. A mediação que vocês fazem é facilitadora, não criar barreiras. Exato. Tentamos ao máximo ser. E agora também estamos a perceber-nos que o Discord não é muito fácil para novatos, ou mesmo. Mesmo pessoas da área, ao iniciar no Discord, não é uma coisa fácil de começar a perceber os conceitos de roles, permissões, grupos, canais e tudo mais. Mas pelo menos até agora tem sido suficiente. Lá está, como eu disse, estamos focados no Discord, mas temos GitHub para GitLab ainda não, mas temos assim várias. Canais paralelos ou redes sociais paralelas, vamos chamar assim, para também termos divulgarmos tudo em termos de open source. Tudo que fazemos não há nada fechado, toda a gente pode contribuir, até mesmo eventos. Se alguém quiser fazer uma apresentação sobre o Flutter ou mesmo apresentar um projeto feito em Flutter, damos palco a isso e fazemos questão sempre que dar a oportunidade a quem quer começar na área. Seja mesmo fazer apresentações, seja com os seus projetos, porque temos todo o gosto em saber mais sobre o que é que está a fazer em Portugal com o Flutter. Recorda-me uma coisa, os vossos, eu penso que já falámos sobre isto a última vez, os vossos encontros são sempre online ou já tiveram presenciais ou estão a pensar voltar a ter, caso já tivessem? Pois, nós fizemos muito presencial, nós damos mais prioridade ao presencial, porque nada bate aqueles dois dedos de conversa. Fora da tal. É claro que com isto da pandemia, nós decidimos foi todas as quintas-feiras temos um hangout que recentemente falhámos o primeiro, portanto, mas conseguimos um ano consecutivo. Todas as quintas-feiras nós começávamos um canal de voz em que toda a gente juntava, quem quisesse juntava-se e falava do que for. Só para mantermos a comunidade um pouco mais ativa. Fizemos uns outros eventos também sempre online. Mas em 2018-2019, entre mim ou principalmente em 2019, percorremos Portugal. Fomos Porto, Algarve, Açores duas vezes, Madeira, ainda não fomos até Covilhã, se não me engano. Estamos a tentar ir mais ao centro de Portugal, mas fizemos todo um esforço, os organizadores, de não deixar ninguém para trás, nenhuma cidade, não interessa pequena ou grande. Fizemos todos a questão em irmos até lá e fazer uma apresentação ou onde é que seja um café para fomentar as pessoas e trazer a comunidade, pronto, trazer um sentido de comunidade a esta comunidade. Partindo do pressuposto que isto em setembro abre tudo, como é que se, ou seja, como é que eu acho isso impressionante, vocês terem corrido Portugal de les a les, acho fantástico. E estou curioso também porque organizo encontros há muitos anos. Sou um dos preguiçosos, portanto organizo-os quase sempre no mesmo sítio para não me chatear, e isso incomoda algumas pessoas, mas também é o que é. Como é que você, ou seja, falaste na Covilhã, por exemplo. Na Covilhã é capaz de não ser difícil, porque lá é uma faculdade de portanto é capaz de ser fácil. Mas quando tu falas, por exemplo, que houve dois encontros nos Açores, a minha primeira pergunta vem antes dessa, que é: não sei se tu, Filipe, ou se o Daniel tiveram em todos esses encontros ou na maioria deles. Calculo que não. Porque senão as pessoas não fazem mais nada na vida, não é? Tive na maioria, só não tive em alguns porque eu tive noutro que estava a acontecer ao mesmo tempo. Jesus. Exato, o Filipe é o campeão. É o maior campeão que eu conheço. Eventos paralelos. Ok, ok, boa. Brutal. Boa. Mas como é, ou seja, como é que isso se processa? Portanto, são vocês que contactam, olha, alguém na guarda quer organizar ou é ao contrário? Está um gajo na guarda a dizer e trata das coisas localmente? Na verdade, eu já, como tenho essa sensibilidade, o que eu faço é, tenho um amigo na cidade que eu vou visitar, pronto, já não perdi nada. Então tenho que falar com alguma empresa, depois falo com pessoas, mando-me assim para o ar, quem que aparece, mas também depois o que acontece é por e aconteceu, depois, por exemplo, houve pedidos. Quando se faz estes eventos e ganha atração, depois começam a surgir outros pedidos. Há pessoas de Aveiro que começam a ver, ah, mas vocês foram ao Porto, venham cá. Há pessoas de Évora e portanto, damos sempre primeiro a iniciativa. Vamos aos locais, falamos com as empresas. Há sempre um espaço ou outro, nem que seja num café, nem que muda-se um pouco o estilo do evento. Há sempre um local que se arranja. E depois é só aparecer. E as pessoas podem aparecer 40, podem aparecer 4 ou 40, mas o que interessa é que acontece. O que interessa é que dá-se a cara e vai-se fazendo. E uma coisa é certa, isto também não seria possível, porque nós com outras comunidades, principalmente a Google Developers Group, que somos também organizadores, como já estão distribuídas por Portugal inteiro, também é mais fácil, e como já conheço essas pessoas, também é mais fácil pedir espaço e fazer parcerias com essas comunidades locais, a dizer, olha, vou a Coimbra, vocês estão interessados em fazer um evento em parceria, eu falo de Flutter, ou arranjo a falar de Flutter e vocês falam de outra tecnologia, e assim fazemos, colaboramos, porque não somos só uma comunidade fechada. Não somos abertos só para as pessoas e os participantes, mas também para outras comunidades. Contactamos outras comunidades que estejam no local, e temos conhecimento delas e falamos com outros organizadores de outras comunidades para fazer esses eventos. Portanto, só em último. Felizmente nunca aconteceu, nunca chegar ao dia, não temos um espaço e irmos para um café. Há sempre algum sítio para nos receber. Eu já estou. Mas isso significa... A partir deste momento já estou oficialmente com inveja. Matem-me. Agora, importa esclarecer quem nos ouve que esta história, isto é tudo muito bonito e é tudo ok. O Filipe é um gajo que dispõe do seu tempo para estar nos eventos quase todos, e se andou por aí e por ali, fez mesmo muitos quilómetros. Importa esclarecer aqui várias coisas também, que é, isto é assim, para ti, Filipe, que estiveste nos eventos quase todos, é, por muito que seja um investimento reduzido, porque conheces alguém no local, porque alguém te vai ajudar certamente a fazer os contactos locais, ainda assim tens que ter essa preocupação, porque já percebi que és tu que tens a mão nos eventos todos, portanto, saem-te com mais ou com menos peso, saem-te do pelo. Despender de um dia da tua vida, porque se fores, por exemplo, a Évora, entre o ir, o estar e o voltar é um dia inteiro. Não sei onde é que tu estás baseado, mas se não for Évora que tu gastas um dia inteiro, será o Porto, ou Aveiro, ou Covilhã, ou já nem sequer falo nos Açores ou na Madeira. Agora, existe aqui uma outra questão também, que é, as pessoas deslocam-se. Portugal não é um país muito grande, mas nós, para nos deslocarmos entre expresso, comboio, carro, portagens, avião, seja o que for, há também um investimento financeiro que é considerável. Portanto, sai caro, caramba, fazer parte da comunidade de Flutter sai caro. Para quem quiser estar aí na cena, na linha da frente em todos os eventos. Há uma coisa que eu quero esclarecer e acho que é extremamente importante, que é, lá está, eu ia ter com um amigo. Há custos e pode parecer que eu estava a dar estar na frente destes eventos todos, mas eu não faço isto sozinho. E eu simplesmente tomei a iniciativa de fazer o primeiro passo. E a todos os sítios eu fui, como que juntei-me com outra pessoa e arranjei pessoas que me auxiliassem, porque eu não posso fazer isto sozinho. Então ia a Coimbra. Então acabámos por. A comunidade acabou por ter organizadores do Porto, Madeira, Açores, Faro, Coimbra, que eu chegava, via. Falava com quem estava extremamente interessado em participar na comunidade, via que era uma pessoa também mais ativa e a querer colaborar, então juntava-se à comunidade como colaborador, como organizador, percebes? E de todos, eu não faço isto sozinho, eu posso ir a uma cidade ou ativar essa cidade, mas depois os eventos acontecem e foram acontecendo. Eu só dei o primeiro passo e mostrar quão simples é também arranjar um espaço, falar, só beber uns copos, talvez, depois. E sim, só sublinhar. Mas agora o custo, sim, há custos, mas lá está, quando tens a ideia que vais ter com um amigo, há de ter custos, mas vais ter com essa pessoa. Eu percebo isso, e tu estás a tentar suavizar a coisa e isso só te dá mais mérito. É a forma e é preciso... como tu racionalizas isso. Exatamente. Agora, eu tenho muitos amigos em muitos sítios. Agora, eu não vou todas as semanas, nem semana sim, nem semana não, visitar esses meus amigos. Portanto, um gajo vai equilibrando as coisas, e umas vezes os amigos vêm ter contigo, umas vezes tu vais ter com os amigos, umas vezes gostavas muito, mas não dá. Portanto, quando tu dizes isso tudo, mesmo que tenhas, ou seja, que faças sempre um dois em um, que é em que vais ver um amigo e vais participar, seja como for, pá, é sempre, lá está, volto a dizer, uso a mesma expressão, sai-te do pelo, sai-te da carteira, sai-te de se calhar de alguma coisas que tu podias estar a fazer ao mesmo tempo e que não consegues fazê-las. Portanto, olha, tu, é como digo, estou e continuo cheio de inveja de, não só de ti, Filipe, mas da comunidade Flutter. Sim, uma pessoa muito dedicada. Exatamente. Claramente. Porque as várias vezes em que eu recebi mensagens, lá está, a comunidade Ubuntu de Portugal faz encontros em Sintra há uns quantos anos? Mais de 5. Exatamente. E é sempre em Sintra. Pelo menos os que aconteceram presencialmente e regularmente foram em Sintra. Houve mais um ou outro aqui ou ali, mas é em Sintra. Houve alguns em Lisboa, e é normal, em Queluz. Exatamente. Mas e é normal receber-se uma mensagem de alguém a dizer porque é que é em Sintra e porque é que não é na parede, ou porque é que é em Sintra e não é no Porto, ou porque é que é em Sintra. E eu respondo sempre da mesma forma, que é aquilo que tu disseste, acabaste de dizer, e é pura das verdades. Só quem nunca organizou um evento é que não sabe. Porque organizar um evento basicamente é encontrares um espaço e juntares 4 ou 5 pessoas. Isso é um evento, está feito. Mas há pessoas que têm medo, ou então só gostam é de reclamar. E as mensagens, eu na altura até tinha um template no Thunderbird, que era aos e-mails que me chegavam com a pergunta do porquê é que este mês é em Sintra e não é na parede. Eu respondia quase da mesma maneira, que é: só não é na parede porque tu não queres. Organiza qualquer coisa na parede e eu, se puder, vou. Atenção, Filipe, atenta a isto. Eu nunca dizia que eu vou. Se eu puder, vou. Porque ir a todos é uma maluqueira, mas pronto. Agora, o certo é que, e olha que eu enviei muitos e-mails desses, nunca ninguém respondeu de volta a dizer: ok, vou organizar aqui uma coisa. Portanto, alguma coisa estará a falhar, certamente na comunidade Ubuntu, e que te funciona muito bem na comunidade Flutter. Pá, eu identifico-te, porque foi mesmo isso. Porque assim que me apercebi, eu passei pelo mesmo. Passamos, eu e o Daniel passamos pelo mesmo. Ele está mais calado, mas sabe perfeitamente isto. Que é, tu, se disseres faz, eles não acabam por não fazer. O que tens de fazer é mostrar o passo, mostrar que és capaz de fazer. Então, até uma coisa que nós apercebemos foi: não é arranjar uma pessoa que quer organizar, mas arranjar duas e dizer façam. Porque pelo menos assim entre eles estão. Puxar um pelo outro. Pica um pelo... Sim. Isso é como ir correr ao domingo de manhã. Tens que arranjar a companhia, senão não vais. Exato. Ficas na cama, não tens que justificar a ninguém. Exato. E não é só domingo. Sim, um domingo é um. Exatamente. Sim. Está bem. Muito bem. E com que frequência é que tem acontecido esses outros eventos em outras cidades? Só para ter uma ideia. Ou que aconteciam, agora já pois, suspeito que agora não haja grande possibilidade disso. Há tudo uma questão de perceber, conhecer a comunidade, conhecer as pessoas e o espaço. Idealmente é manter um compromisso de regularidade, isso é o mais importante. Então era tentarmos e até conseguimos, era fazer um evento por mês, um encontro por mês. E sendo Portugal, algures em Portugal. Mas depois, se possível, tentar transmitir para a malta aceder de outras formas. Mas isso depois dependia do tipo. Como até ao início da pandemia, nós também estávamos a começar a surgir assim uns eventos que era muito mais. Não era eventos de palestras e afins, mas era mais encontrar-se numa padaria portuguesa e começarem a codar juntos, precisamente juntarem-se uma hora. Deviam ser patrocinados nessa. Infelizmente, pois, não, mas pelo menos estarem uma hora, as pessoas apareciam e programavam e faziam. E aí houve bastante interação de pessoas que não estavam com esse receio de organizar um evento e estavam muito mais interessadas em simplesmente juntarem-se num café e programarem juntos ou tentarem fazer um exercício do nosso workshop que temos online e aprender com Flutter. É porque isso, ainda bem que falaste desse workshop online, porque uma das perguntas que eu tinha para fazer a seguir é se vocês, além destes eventos que vocês organizam, se tinham algum tipo de documentação para ensinar as pessoas a usar o Flutter ou partes do Flutter ou Dart até. Portanto, fala-nos um bocadinho mais desse workshop que vocês têm. Pois, dependendo também da cidade e da captação e do espaço, nós sempre podíamos organizar um evento que é uma palestra ou então um workshop. E acabou por, claro, haver muito mais atração de ser um workshop para aprender Flutter. Então nós preparámos open source, claro, só um pequeno, está em wordpress.flutter.pt, um template como que diz do passo a passo, do mais básico até ao final, com pequenos exercícios, que é mais que suficiente para dar um workshop de 6 horas com calma, mas as pessoas saíam dessas 6 horas, 8 horas já completamente a perceber Flutter. Ok. Isso é fixe. Isso é uma coisa fixe para vocês trazerem a um dos eventos da comunidade do Ubuntu, se calhar. É, combinarmos. A partir de setembro, vamos ver. Vamos lá ver, okay. É isso, vamos lá ver. Olha, é que... uma pergunta ainda sobre encontros, e que eu falaste do workshop, e há uma coisa que me vem à cabeça, que é, provavelmente nesta reunião, nesta conversa, eu sou o único não programador, mas há uma coisa que me vem à cabeça quando vocês falam, que é o FreeCodeCamp, que certamente vocês conhecem, e a minha pergunta é se vocês têm alguma relação, se existiu ou se existe alguma colaboração entre a comunidade Flutter e o FreeCodeCamp, uma vez que os objetivos, apesar do FreeCodeCamp de camp serem bastante mais abrangentes, não é? E não ser propriamente mobile, focado no mobile, mas o princípio básico é o mesmo, ou seja, para as pessoas darem os primeiros passos na programação, alguns encontros presenciais, alguns online, alguns exercícios. Existe alguma relação com a comunidade Flutter? Não, ainda não aconteceu, foi por acaso. Nós conhecemos bem, principalmente em Lisboa, o Pedro, um dos organizadores. Nós em Lisboa até colaboramos com o FreeCodeCamp Camp, com outras razões, mas só de falarmos de espaço, conteúdo e afins, mas ainda não fizemos nenhum evento juntos para o caso. Porque também, lá está, nós não estamos a pisar os pés uns dos outros. Também pode ser, talvez este ano ainda aconteça qualquer coisa do género, mas também percebo que no FreeCodeCamp Camp eles são mais focados em web, se bem que... Exato, era o que eu ia dizer. Eles são muito mais focados em web, acho que, mas imagina, se eles demonstrarem interesse, pá, 100% lá, sem qualquer problema. Sim, de certeza que será uma coisa interessante. Nós já tivemos algum contacto com o FreeCodeCamp do Algarve. Sim, tiveram no Bucone em Sintra. Exatamente. Teve lá um ou dois membros da comunidade, e na altura também estávamos a pensar em fazer alguma coisa com eles, entretanto. Tendo em conta a pandemia, foi algo que não foi possível acontecer, mas no futuro é algo que tenciamos eventualmente a dar avanço a isso. A possibilidade de fazer online, não, enquanto não chegarmos a eventos físicos, não está completamente descartada, mas eu creio que este tipo de eventos tem uma vantagem maior de ser físicos, porque cria-se ali uma interação muito diferente com as pessoas e uma confiança também diferente. As próprias pessoas que vão e estão a querer aprender um bocadinho podem sentir-se um bocadinho intimidadas, e se não for online podem sentir-se mais, algumas delas pelo menos, e num grupo relativamente pequeno, podem sentir-se mais corajosas e expor-se um bocadinho mais ao risco do ridículo, que na verdade não existe, mas é normal que sintam. Sem dúvida. Do nosso lado é muito mais fácil para nós estarmos a ensinar cara a cara, porque nós conseguimos falar com muito mais pessoas, do que online. Online é mais complicado porque o teu tempo e espaço é mais limitado, então acho que a mesma ajuda que nós conseguimos dar presencialmente é muito mais do que conseguimos online. Existem, existem vantagens, quer dizer, há sempre, a abordagem é, o online permite chegar a pessoas que estão fisicamente mais longe de ti, por outro lado o presencial tem aquilo que o Filipe falava há bocadinho, que é aqueles dois dias de conversa iniciais, aquela cerveja ou aquele café que se bebe, aquele, o corredor, tipicamente o corredor, nas convenções são os corredores, nos encontros é o pré e o pós. E há pessoas que se sentem de facto mais confortáveis presencialmente e há pessoas que se sentem mais desconfortáveis presencialmente. O ideal até seria fazer seguir um misto, sendo que um evento online e um eventualmente, presencial, e alternando de vez em quando entre um e outro. Também é uma das conclusões a que nós chegamos dos eventos, é que as pessoas e participavam nos nossos eventos presenciais quando podiam, obviamente. Os online trouxeram gente nova, mas as pessoas também se fartam um bocadinho dos eventos online. Portanto, há aqui um bocadinho uma balança a fazer-se. É por isso também que eu sempre achei importante, e Daniel, corrige-me e completa-me, é que é sempre importante nós, como organizadores, falar com outros organizadores de eventos deste tipo, desta categoria, desta mentalidade, porque é difícil arranjar ideias para os eventos. Nós podemos estar sempre a fazer o mesmo, apresentações ou café ou tudo mais, mas falando com outros organizadores e falando com pessoas que já há mais anos nisto, conseguimos ganhar uma tração e ideias novas para trazer e comunicar com a comunidade. Porque nós, no fundo, no fim do dia, nós não podemos agradar a todos, temos de fazer aquilo que conseguimos. E pedir ajuda sempre, porque lá está, não fazemos nada disto sozinhos, não somos aqui só nós dois, há muito mais gente por trás, que, e mesmo aquela pessoa simpática do evento, do espaço, que fica mais uma hora à nossa espera porque atrasámos, não é? Pá, e há que dar valor a todas essas pessoas que ajudam-nos a concretizar. Sim. Sim, e aquilo que chegamos à conclusão, ainda bem que falaste nisso, é que as dores de uns são sempre as dores dos outros. Quer dizer, nós achamos que somos, que a dor é só nossa, até falarmos com um tipo qualquer de outra comunidade ou de outra geografia ou de outro. Vais ver que os problemas são sempre os mesmos. Eu lembro da primeira vez que fui a um WordCamp. E não sei se vocês conhecem a malta do WordPress, e estava uma apresentação do Freitas. Que agora é o Freitas, mas que na altura era um gajo qualquer que estava lá à frente, que eu não conhecia de lado nenhum. Mas as dores dele, da comunidade do WordPress, e que é uma comunidade bastante, também bastante dinâmica e bastante ativa, e que tem algumas coisas invejáveis, mas ele teve para aí 20 minutos a queixar-se daquilo que eu me queixava já na altura da comunidade Ubuntu. Eu assim, porra, nós temos todas as mesmas dores, meu. Muda o sítio, muda o título, muda o ambiente, muda a pessoa, mas as dores são sempre as mesmas. E aquilo que tu dizes acho que faz todo sentido. Mais do que muitas vezes aproximar comunidades, é aproximar organizadores de eventos de comunidades. Porque na maior parte das vezes a malta das comunidades, e não sei se é o teu caso, Filipe, mas é de todo o meu caso, eu não sou um organizador de eventos, ponto. Eu sou um gajo do Ubuntu que de repente se lembrou de começar a organizar umas coisas. E isto parece que não, mas tem muita importância. É porque a malta que é dos eventos há de ter uma experiência que tu não tens e que eu não tenho e que mais ninguém tem. E então esta partilha de experiência de malta inexperiente vai também potenciar a nossa experiência. Claro que ao fim de 3 ou 4 anos e ao fim de organizar eventos no país inteiro, ou ao fim de 2 ou 3 anos de eventos regulares, ou ao fim de... temos muito mais estaleca do que teríamos no início. Isso não é preciso ser um cientista nuclear para perceber isso. Mas ainda assim, os teus anos de experiência são diferentes dos meus, são diferentes do Daniel, do Diogo, do Freitas, seja de quem for. E pá, e se nós nos juntássemos todos e cada um mostrasse as suas receitas e o que é que... Não é as receitas, é o que é que correu mal que levou às receitas. Isso é que é a parte gira. Eu acho que tínhamos todos a ganhar com isso. Era muito interessante. Também, não só gira... Mas divertida também, porque há sempre umas anedotas engraçadas. Sim. Eventualmente até podíamos depois escrever um livro, não é? Sem dúvida. Fazer, né, um capítulo por comunidade. Não, olha, não era uma ideia mal pensada. Olha, não é? Organizar eventos em Portugal e depois dar um capítulo a cada gajo. Pronto. Não é a cada gajo, mas a cada comunidade. Não era mal pensado. Vocês estão a falar, mas vou fugir um pouco ao tema. mas mantendo aqui no. Mas aqui em Lisboa, lá está para partilhar espaços, partilhar tudo. Nós até, eu, o Daniel, mais uns quantos da Google, para os grupos, juntámos-nos e falámos com a comunidade de Barcamp LX, o AWS, Require Alex, Freedcon Cap Lisbon, Mobile Alex, Vue.js Lisbon, QA Talks, DevPT, e temos um Discord todos juntos, percebem? Em que, uhum. E temos também depois uns canais privados para nós desabafarmos sobre as pessoas não aparecem ou e há cada joia que sai de lá. Epá, depois eu posso partilhar, juntem-se. E também é assim um Discord para trazermos um canal todo junto de Lisboa, das comunidades de Lisboa, para meter um sítio comum. Cada um, claro, pode ter o seu, não é nada impeditivo, mas surgiu muito mais nesta necessidade dos organizadores falarem entre organizadores, falarmos entre organizadores, uhum. E desabafarmos, porque não é toda a gente que quer ouvir falar durante 2 horas sobre bilhetes. E como é que nós vamos distribuir os bilhetes e se é pago ou não é pago e quem. E podemos ou não fazer rifas nos eventos. Quer dizer, é aleatório. São bastante a casa cá em cima, sei lá. Começa a achar que isso já são dores do passado. Isso já são privates aí entre vocês. Desculpem, mas é só. Mas fazemos isto por gosto, não. Não duvido. Aliás, não podia ser de outra maneira. Se não fosse por gosto, não era possível. Ponto. Não. Eu, claro que já surgiram-nos oportunidades para fazer isto de forma mais séria, mas não há preço. Não há preço para isto. Não. É verdade. Concordo plenamente. Tocaste num ponto importante, sim. Eu tive a única coisa que nós tivemos, o único evento que nós, comunidade, teve em que envolveu dinheiro, foi o Ubucon em Sintra. A coisa correu bastante bem, tivemos lucro. E a forma que nós encontramos de resolver o lucro foi, no último dia, pagámos um almoço aos voluntários, oradores e a mais um ou outro acompanhante que se quis juntar, e temos ainda algum dinheiro de parte que vamos usar para fazer, estamos à espera agora que isto abrisse e que o armazém da comunidade do Ubuntu voltasse a estar disponível para receber stock. Vamos fazer mais umas camisolas e um merchandising, porque aquilo que, se tu fosses dividir o lucro, podias fazê-lo também, não é? Entre os organizadores, eu ia me sentir insultado, porque a quantidade de horas que eu gastei, que eu investi, se eu fosse pago por cada hora do meu trabalho que gastei na organização da Ubucon, ou das duas uma, ou o plafond do lucro da Ubucon estourava num instante, ou então eu ia ser muito mal pago em termos de valor hora. Portanto, aquilo que nós encontramos foi, não há necessidade, e felizmente todas as pessoas têm outra forma de rendimento que não a organização de eventos, lá está, ninguém é profissional disto, e então aquilo que nós encontramos foi exatamente isso, ou seja, sobrou algum dinheiro que nós vamos usar para onde? Para a comunidade outra vez, é baralho e dá outra vez. Porque é um bocado isso, as horas que tu perdes, eu digo que perder, mas não é perder, é sempre um investimento. Mas acho que as pessoas percebem a intenção. Daniel, queres falar um pouco também sobre. Sim, opa, isto já é um bocadinho a fugir também da comunidade Flutter, até um bocadinho mais da GDG, mas nós sempre tentamos fazer um contributo social. Então, o que nós fazemos, dos lucros que nós tiramos, geralmente é fazer uma doação a uma associação de caridade. Pá, todos os anos damos a uma diferente, e geralmente é sempre isso que nós fazemos, é o nosso investimento, digamos, porque, pá, ao fim e ao cabo, nós também queremos ter algum impacto social e achamos que isso é muito importante e valorizamos isso na comunidade. E é sempre muito gratificante e, apá, é uma das melhores partes quando isso acontece e quando nós vemos a felicidade das outras pessoas, que ficam até impressionadas porque, apá, não estão nada à espera de receber qualquer coisa que seja de um grupo tecnológico, na generalidade dos casos. Eu fico sempre muito contente, pelo menos acho que o Filipe também, e acho que a malta toda que nos ajuda a organizar também fica super contente. Sim, porque faz sentido falar disto de como falta Portugal, porque é a mesma ideia, são os mesmos valores que transpiramos. Então tem de ser assim, temos de ser uma posição social, nós não podemos fugir disso, nem que seja de ajudar diretamente a malta da comunidade. E é claro, daí depois surgem outras tentativas de auxiliar a comunidade, perguntando sempre o que é que querem, tentando, ok, surgiu, começou pelo workshop, não demos tanta importância ao site, mas pretendemos crescê-lo para ter um job offers, que eles pretendem ter uma forma também de portfólio para mostrarem os projetos que estão a fazer, porque há malta na comunidade a fazer coisas mesmo interessantes. E há um que está naquele vertente de passar a full time nisto ou não, e começou dentro da comunidade, uhum. Certo? Até já eu já lhe disse que há malta a copiar a ideia dele, e já é um bom, acho que é um bom elogio nesse aspecto. Isso é fixe. E é claro que não há essa transparência para fora. Há transparência, claro, dentro do grupo, mas não há isso cá para fora para qualquer um ver o que é feito ou não dentro da comunidade. Mas também é um pouco por aí, porque nós não é que nós queiramos visibilidade nisto tudo. Nós queremos é aprender, é isso que passamos. E também é uma forma, é tanto este, focamos tanto na aprendizagem, que deixa o lixo dentro da comunidade, deixa de existir, porque a malta não vai entrar no Discord para dizer merda. Vai entrar, uhum. Vai ver que há conversas sérias, vão ver que há conversas respeitos entre as questões e as respostas e tudo mais, não é? E como que toma, indiretamente toma controle da comunidade toda, e fica um ambiente agradável e simpático para toda a gente se juntar e falar, porque o resto é tudo tolerância zero. Então, já vimos que há um grande foco na aprendizagem, na entreajuda, uhum. E quanto a contribuir para o próprio Flutter, de outras maneiras, claro, sem ser nesta, que isto já é uma forma de contribuir, divulgando, uhum. e criando conhecimento à volta do Flutter, mas contribuir para o Flutter em si, com código, com documentação oficial, traduções, coisas desse tipo, são atividades que vocês fazem? Eu pergunto isto porque são atividades comuns na comunidade Ubuntu. Não tanto, em Portugal não há tantas contribuições de código, mas há contribuições de outros tipos. Não sei se, como é que funciona no Flutter. Então, o que acaba por acontecer é, a malta que está a aprender não vai ter essa sensibilidade. Sim, obviamente, mas claro. Eu próprio já encontrei bastantes bugs no. Não é que vos vá corrigir, mas existem pessoas em Portugal a corrigir já situações. Mas é mais principalmente a contribuir com pacotes, packages. Nós temos, okay. Temos na comunidade duas pessoas que têm packages bastante utilizáveis, um sobre imagens, outro é sobre ficheiros, não é? Depois podemos divulgar isso, tenho todo o orgulho de iniciar. Fala dos nomes, okay. Fala dos nomes. Pá, porque calhou ser dois, o Renan, com o da imagem, Images, agora está-me a faltar o nome, credo. Mas depois temos o Miguel Ruivo em Coimbra, em que ele desenvolveu o File Picker, o Package File Picker. E acaba por ser, se forem ao pub.dev, que é o site de todas as bibliotecas, vocês se procurarem por imagens ou gestão de imagens, Image Gallery, vocês vão encontrar o do Renan. E se procurarem por selecionar ficheiros e enviar, vão encontrar o do Miguel Ruivo, então, na vertente. Mas também houve malta que contribuiu diretamente, corrigiu situações em Flutter, mas é muito mais a comunicação com a equipa de Flutter diretamente, de problemas. Eu próprio, como também trabalho profissionalmente com o Flutter, surgem situações, vão surgindo bugs. E então vamos ao GitHub oficial, ao repositório. Abrimos issues, uhum. Tickets e vamos acompanhando, tentando dar o nosso contributo assim. Eu pessoalmente ainda não corrigi nada no repositório, mas acredito que eventualmente conseguirei contribuir com algo. Muito bem. E quanto à adoção de Flutter nas empresas portuguesas? Como é que está essa situação? Epá, eu tenho tentado infelizmente tenho tentado centrar isso muito em mim. Eu tenho tentado fazer uns scripts para apanhar ofertas de emprego. Eu no LinkedIn estou sempre aberto a falar com as pessoas, os recrutadores, mas a minha sensação, atenção, isto eu não estou a basear mesmo em dados, adorava ter mais dados sobre isto. Tenho sempre a esperar pelo Stack Overflow ou pelo IntelliJ de fazerem esses reportes. Que por acaso. Não sabia que a IntelliJ vazia. O Stack Overflow é conhecido e nós falamos de vez em quando dele no podcast do Bom de Portugal. Mas não fazia ideia que a IntelliJ também fazia. Isso é curioso. E em julho nós passamos reato em termos de interesse em aprender. Isso já é um passo. Okay. É um passo. Uau. Mas isso também porque vocês quando procuram Flutter no Google ou nas Ecosias ou da vida, surgem outras coisas, mas pronto, vamos falar podem procurar por vocês em casa. Mas falando das empresas, o que aconteceu bastante, houve um imediato interesse de Flutter, mas aconteceu como um anexo ao que desenvolvimento Android ou de iOS, ou seja, a malta que já programava em Android e iOS viu um interesse em Flutter. Porque também, por norma, estamos sempre atentos a essas externos. Então, o que acabou por acontecer foi os programadores começaram a chamar isso aos seus managers, a dar atenção aos managers, e começaram a haver adoções dentro das empresas e pequenos projetos. E estou a falar de que foi que me transmitiram. E isto com o Android e iOS. E começou a haver um interesse. Mas é claro que Portugal, estando nesta cauda da Europa, ou, vamos lá, estamos à frente da. Dependendo do ponto de vista, mas vamos pensar que estamos à frente da Europa, demora a chegar cá muitos projetos. E este ano de pandemia, o que surgiu muito foi projetos nearshore, ou seja, tanto em Berlim como em Londres, que foi uma atração gigante da adoção de Flutter, deve estar a escutar em termos de programadores, então começam a ver projetos e principalmente consultoras a adotarem projetos de Flutter como se fosse nearshoring. Mas um principal impulsionador disto foi mesmo, tenho de dizer, foi a BMW, que através de empresas portuguesas começaram a recrutar forte e feio em Portugal para Flutter. E Flutter, direto Flutter, não estou a falar de... É muito comum ver ofertas de emprego de Android e Flutter e agora web com Flutter. Mas Flutter só ainda é muito raro. É muito raro ainda. Mas pouco a pouco vamos ver isso acontecer. Há projetos a serem feitos, há projetos já foram dedicados, e tenho um forte pressentimento que o boom vai ser mesmo em 2022, no final de 2021, quando os projetos que estão a ser desenvolvidos agora começarem a passar em produção e houver essa transmissão. Okay. E agora estou a falar muito de Android. Daniela, se quiseres falar um pouco em termos do web. Sim, já agora. Sim. Imagina, eu acho que sim. Eu acho que tens toda a razão. Acho que cada vez vão ser mais adotado. Vai ser mais adotado. Principalmente pelo aspecto técnico de como o Flutter funciona, não é? Acho que imagina, pensando que a BMW em 2022 vai ter produtos em produção, por exemplo. Não estou a dizer que vai ter ou não faço ideia. Mas se tiver, eu acho que é uma grande prova do que tu vais conseguir fazer, assim como uma empresa gigante, adotar o Flutter tão rapidamente, e muito provavelmente vais ver produtos da BMW de várias formas feitas com Flutter, ou seja, num carro ou noutro. Aliás, BMW é só carros, não é? Mas acho que consegues ver isso aplicado a várias formas. E eu acho que há muito mais empresas que vão adotar esta tecnologia. Eu acho que a malta do web vai rapidamente ganhar bagagem em termos de aprender Flutter, e acho que isso vai ser uma grande vantagem para o Flutter. E acho que por outro lado, outro exemplo é o desenvolvimento de aplicações desktop, que está neste momento ainda inicial, não é bem inicial, mas já há muita coisa que é suportada, e hoje em dia já podes fazer aplicações bastante boas, ou, na minha opinião, com grande qualidade, tanto para Linux, para Windows ou para Mac com Flutter, e eu acho que isso é uma vantagem gigantesca, principalmente em ambientes Linux, porque eu acho que hoje em dia é muito difícil qualquer pessoa do web começar a programar numa linguagem como C++, porque não é de todo o que as pessoas estão habituadas, e acho que isso é uma mega vantagem. Portanto, imagina, eu vejo várias indústrias a convergirem para o Flutter, não é? Há muitas indústrias a convergirem. Sim. Para a mesma tecnologia, portanto, eu acho que, sem dúvida, pá, vai ser. Como a Barroso estava a dizer, em 2022, 2023, nós vamos com certeza ver uma adoção um bocadinho massiva da tecnologia. no seguimento disso, para mim parece-me claro que vai ser chave aqui a capacidade de, com o Flutter, converter developers de mobile para desktop, ou mobile para web, web para... Pronto, de cada uma destas coisas para outra. E com o Flutter à partida há uma certa facilidade adicional de fazer isto, porque isto é tudo pixel por pixel, perfect, igual. Mas há coisas diferentes, por exemplo, a utilização de serviços como o Google Play e afins. As integrações são diferentes em plataformas, em Android e iOS, em desktop nem há. E como é que se resolve esta questão? Imagina, eu acho que para já, ora bem, é muito bom para a Google que essas integrações funcionem extremamente bem, principalmente com a Play Store e por aí fora. Portanto, imagina, eu acho que nesse aspecto, pá, nós nunca, o Flutter nunca vai deixar de ser, vai ter sempre o máximo de suporte, tanto seja em iOS como Android, para desktop. Não sei se vai ter algum qualquer tipo de suporte a Google Services ou coisas assim do género, mas também diria que sim, porque também há muita coisa que é feita para Flutter que não tem a parte própria, ou não tem necessariamente a parte nativa, pode ser feita pode ser toda escrita em Dart, e isso é uma vantagem para os desktops, ou para todo o ecossistema. Portanto, epá, eu, muito sinceramente, na minha opinião, não sei, diz-me tu, Barroso, também, mas eu acho que não há, eu acho que nunca vamos ter grandes problemas com isso, porque a Google vai sempre fazer bastante força para que isso nunca caia no esquecimento e que isso seja sempre desenvolvido com a máxima força, porque é extremamente vantajoso para eles. Pá, depois há outros. Depois, não sei, pode haver outras coisas que possas argumentar que não, que sejam fora da Google, estás a perceber? Alguns desenvolvimentos, algumas coisas que tens que desenvolver em multiplataformas, mas eu acho que, imagina, eu acho que isso vai ser uma necessidade, assim como foi uma necessidade para outras tecnologias de cross-development. A comunidade vai acabar por se juntar e vão acabar por desenvolver soluções também bastante sólidas, como existem hoje para React Native, mesmo para desktop e coisas do género no mundo do web, que é o que eu estou mais familiarizado. Eu acho que não vai haver muito problema. Se calhar vai demorar um bocadinho, mas na minha opinião, acho que nesse aspecto, acho que o ecossistema do Flutter foi mais rápido a atingir isso, ou está a ser mais rápido a atingir isso, estás a ver? A ter coisas cross-platform. Principalmente porque, imagina, no mundo mobile, na minha opinião, também já havia muita exploração do lado de tecnologias como React Native. Portanto, também já há uma bagagem, tu podes aproveitar algum código que já fizeste para uma dessas tecnologias e reutilizar um bocadinho no Flutter também. Portanto, pá, acho que só vai crescer isso e não estou a antever muitos problemas com isso, muito sinceramente. Eu te deixo uma pergunta ao Daniel que ainda não fiz. Tu que já mexeste em React Native, certo? Não é bem mais fácil fazer ligações com o nativo com o Flutter? Sim, eu acho menos cumbersome. Perdoe-me a expressão, mas não veio outra agora à cabeça. Mas eu acho bem menos cumbersome. Acho que é menos. É mais. No Flutter é uma coisa mais natural do que teres que andar a transformar JSONs de um sítio para o outro e coisas assim que tu fazes em React Native. Epá, eu acho que é muito mais expressivo e muito mais direto no Flutter, na minha opinião. Aliás, eu prefiro muito mais a maneira como o Flutter faz isso. Lá está, com aquela implementação de foreign function interfaces, qualquer coisa assim do jeito. Acho que é uma maneira muito mais interessante de atingir isso. Acho que é muito mais type safe. Isso que só nos traz vantagens para nós developers. Fixe. Recentemente houve aqui um grande anúncio bombástico numa área diferente, mas que eu acho que hipoteticamente pode ter influência. O Steam Deck. Não sei se viram o anúncio do Steam Deck. O Steam Deck com. Usa artes, que suporta snaps e por isso pode ter Flutter, e mesmo que não pudesse ter snaps podias compilar nativamente. Acham que isto vai mudar alguma coisa no campo do gaming e da mobilidade e a adoção do Flutter nessas áreas? É assim, temos que nos lembrar que, pelo menos até o que eu conheço, corrigi-me se eu estiver errado, Filipe, mas acho que não, o Flutter só é capaz de fazer 2D hoje em dia, certo? Nativamente. Sim. Portanto, imagina. Há formas, mas. Sim, há formas de atingir o 3D, mas imagina que aquilo é uma renderização, é uma rendering engine de 2D, estás a ver? Embora já haja, uhum. E atenção, já há game engines feitas em Flutter para tu fazer jogos em 2D. Portanto, imagina, tudo o que possas pensar em 2D, eu acho que é espetacular e acho que vais conseguir facilmente fazer com uma boa performance. E mais do que isso, imagina, se fizeres tudo em Dart, um jogo geralmente não tem grande coisa nativa, a não ser talvez áudio e pouco mais. Portanto, podes pensar que fazes para tudo de uma vez, o que é extremamente interessante, seja desktop, mobile ou Steam Deck ou um embedded system qualquer, o teu carro, no futuro, espero eu. Portanto, pá, por enquanto 2D acho que é super tranquilo. Sim. E jogos interessantes feitos com Flutter? Estão a ser feitos. Toma o seu tempo a serem feitos. É? Conhece algum caso em Portugal de empresas ou de grupos que se dediquem a fazer desenvolvimento de jogos? Especificamente? Que eu tenha conhecimento ainda não. Mas o framework Flame, aliás, Flame Engine. Eles estão a fazer um excelente trabalho nesse aspecto e lá está, estão a preparar o terreno para depois surgirem esses jogos e para não se termos preocupar tanto com o game engine em si e concretizar o jogo. Nice. O Tiago está ali muito caladinho hoje. Estou. A minha dúvida é só uma. Lá está, e há bocadinho disse uma coisa que não digo muitas vezes. Eu, de facto, e tenho que lembrar isto de volta e meia, eu não sou programador, eu não desenvolvo aplicações. O meu trabalho envolve alguma programação, mas nunca ninguém me ouve dizer que eu sou programador. Eu não gosto de marmar ao pingarelho, portanto não faço isso. Mas a pergunta é só uma. Eu, não sendo programador, como é que eu poderia dar os primeiros passos para aprender, para usar e para ficar estimuladíssimo para continuar a programar em Flutter? Olha, ou seja, eu posso fazer o workshop online e fico logo capaz de fazer uma série de brincadeiras giras ou... É uma coisa que digo a todos. O que é que eu devo fazer? Arranja uma ideia. Ok. Nem que seja listar uma coisa que queiras mesmo fazer. Yeah. E vou-te contar através de uma história. Foi um gajo que falou comigo, disse-me, estava a beber café e disse: pá, tenho uma ideia, quer saber quando é que o autocarro chega aqui perto do escritório para eu sair? E eu: ok, está aqui o API da Carris, ele ter, já sabia o mínimo de programação. A hora do café, claro, às 10, não é? E ele, em menos de uma hora, estava já a ler da API. Ia publicar no ecrã. E eu piquei. Era giro teres agora uma lista da área. Ah, yeah. E ele pouco a pouco fez uma coisa para si e no fim do dia já tinha uma aplicação publicada na Play Store sobre o horário da Carris. Portanto, neste aspecto, nada melhor do que teres uma ideia e concretizar. Agora, se não tens uma ideia e queres meter a mão na massa só para ver como é que corre a coisa, eu depois faço uma seguinte pergunta: como é que tu pretendes aprender? Porque se fores uma pessoa mais visual, tu tens o canal do YouTube de Flutter oficial, em que tens lá, eles todas as semanas publicam o Widget of the Week ou Package of the Week, em que podes aprender sobre as várias widgets e como aprender. Depois tens no se fores mais de workshops, podes fazer o workshop e seguir e tens uma noção de como é que faz uma aplicação. Mas, e tens imensos cursos gratuitos online, mas idealmente vais até flutter.dev ao site oficial, tens lá todos os recursos, tens workshops, tens artigos da comunidade, que eles publicam lá os artigos de qualidade são publicados por lá, tens como até um livro de receitas para fazeres qualquer coisa. E tu, daí eu dizer-te, primeiro tens uma ideia, porque assim que tens uma ideia e queres concretizar, e isto é o melhor, porque pode ser web, mobile, iOS, iOS, qualquer coisa, desktop, e pouco a pouco vais pegando ali, tal como nós trabalhamos no Stack Overflow, não é? Eu sou developer Stack Overflow, tu vais ao site e vês: ah, como é que eu faço uma lista? Podes ir ao YouTube, procuras no canal oficial de Flutter, procuras listas e eles em 5 minutos estás explicado, lista. Ah, e agora como é que faço uma chamada ao serviço? Ah, se calhar aí já vais ao site e tens lá no livro de receitas, estou a chamar de livro de receitas, mas é mesmo isso. Sim, sim, sim, eu compreendo. E tens lá como comunicar e fazer. Então, pouco a pouco, mesmo assim remendos, não interessa, porque estás a aprender, no final tens uma aplicação a funcionar. Porque também é a vantagem do front-end isso ser isso, porque tu tens logo uma coisa visual que puxa por ti, puxa pelo teu entusiasmo. Então, mesmo não sendo programador, e há pessoas que não sendo programadoras começaram a fazer Flutter e têm ecrãs, e até em julho houve a equipa de Flutter oficialmente fez um bootcamp para 20 pessoas, depois será para o mês em setembro. Será aberto para mais pessoas, em que pegaram em 20 pessoas que não sabiam programar, não sabiam nada de Flutter, e em 4 semanas, em 4 horas no total de hands-on, tinha uma aplicação a funcionar. O que acho fantástico. E tem sido isto recorrente. É, pessoas não sabem programar ou são de outras áreas, têm uma ideia, têm esse interesse em fazer e rapidamente concretizam. E estou a falar, se querem saber mais casos concretos, a aplicação de Focus.pt começou assim. Alguém que quis fazer a aplicação mobile fez em Flutter. A de. Agora está-me a faltar o nome de uma ou outra, mas é sempre assim. É, tem interesse, concretiza. Ok. Muito boa. Bem. Olha, então, só uma pergunta final. O que é que vocês esperam que seja a evolução do Flutter no próximo ano? E qual é o papel que vocês veem disso, do Linux, nesse desenvolvimento? Para os dois. Começa Daniel. Olha, eu acho que na área do desktop, sinceramente, eu acho que o Flutter vai ser uma coisa importante para o Linux. Aliás, o Linux vai ser uma coisa importante para o Flutter e vice-versa, na verdade, para os dois. Porque imagina, acho que há mais a ganhar para o Linux do que para o Flutter, mas não sei, em termos de adoção para desktop, não sei se eu acho que é muito bom para as duas partes, porque imagina, hoje em dia eu acho que tanto quem desenvolve aplicações para Windows como para Mac usa os SDKs muito específicos deles. E os SDKs muito específicos deles, atenção, ou usam coisas que, por exemplo, o iOS também já usa, ou então pessoas que já fazem aplicações em Windows há algum tempo. E eu acho que o Linux ganha porque, por exemplo, simplesmente ganha uma opção fácil de fazer aplicações em desktop, e o Flutter ganha porque se fazes uma aplicação para o Linux em Flutter, também fazes para o resto. Estás a perceber? Então, tipo, acho que é uma win-win situation nesse aspecto. E há também a atenção que é. Posso. Desculpa, Daniel, de querer dizer mais uma coisa? Não, estás à vontade. Por exemplo, eu sempre trabalhei em mobile. E dei por mim no último ano, já fiz um ano e dois meses, estou a fazer web. E não dei conta, talvez um pormenor ou outro de dimensões, mas ser um ser mais responsivo, não dei conta. Então vai ser mesmo isso, porque eu vejo-me a fazer Flutter, mas focado na aplicação em si, e focado no espaço que tenho para apresentar o conteúdo. E deixa de ter importância. Porque é uma configuração simples no início, configuras uma vez, deixa de ter importância a aplicação para que estou a fazer, se é para web, se é para mobile, se é para onde for, porque posso me focar na qualidade da app. Então, e isto é a facilidade de dar para o futuro, mas o que eu me vejo mesmo é que Flutter vai dominar, desculpa, não gosto de usar a palavra dominar, mas vai facilitar muito o trabalho de malta que tem desktop apps, principalmente em Windows, é que back-end, back-office para desktops, opa, procura. E há uma necessidade, e são os programadores em si, que nós programadores vamos fazer back-office, mas necessidade extrema fazer back-office para desktops. Não é tudo, é tudo web, sim, queremos ter tudo web, mas há uma necessidade extrema. E aí vai entrar e vai ter uma adoção muito maior, principalmente quando for Windows. Tiver como deve ser desenvolvimento para Windows com Flutter. Mas uma coisa que prevejo mais é que é maiores sinergias com outras áreas. Não é só Flutter 100%, mas ter. Eu olho muito e falo muito com o nosso colega, o Carlos, que ele é Google Developers Expert de Portugal de Android. Ele usa muito Kotlin e usa muito Kotlin multiplatform. É por outra história, mas uma coisa é certa: é que é possível ter Kotlin e outras linguagens de programação com o Flutter. Porque como no início do outro programa, do nosso deste podcast, no outro episódio, eu disse, e quem não viu vá rever esse episódio, não é? Flutter é um UI toolkit, é complementar ao que é feito. Portanto, nós podemos desenvolver aplicações e ter o back-office e a lógica de negócio noutra linguagem de programação. E quando as pessoas tomarem essa consciência de que há muitas sinergias que podem ser feitas entre a linguagem N e ter a interface em Flutter, aí vamos ter mais uma onda de adoção. Tiago, não sei se ainda tens alguma coisa para dizer. Tenho uma última pergunta para mostrar aqui o meu nível de inexperiência nas artes da programação, que é, muita gente queixa-se e fala na praga que é ou que são as aplicações Electron. Algum dia o Flutter poderá substituir a praga das aplicações Electron ou está em espectros diferentes e a realidade não é... Olha, pessoalmente eu espero que sim. Espero mesmo muito que sim. Eu tenho toda a capacidade para fazer, ok? Eu adorava que isso acontecesse porque a performance é ridiculamente melhor em relação a uma coisa feita em Electron. Eu espero que toda a gente esteja a ouvir isto e que toda a gente vá investigar como passar tudo de Electron para Flutter, ok? Não sei se esteja a mesma opinião, mas acho que eu diria que sim. Sem dúvida. Ou então fazer como faz a comunidade Ubuntu Portugal e a comunidade do Wikimedia e uma pessoa que também é ligada à comunidade Flutter Portugal embebeu uma aplicação Electron dentro do Flutter. Sim, no exercício que nós fizemos do Oktoberfest, a aplicação que está desenvolvida e o porte que existe da aplicação para Flutter neste momento é embeber o Electron dentro do Flutter. Não sei qual era o objetivo do exercício, mas tudo bem. O exercício era fazer uma aplicação que listava coisas num mapa. Mas eventualmente, quando eu tiver de novo um bocadinho mais tempo, e talvez haja agora nas minhas férias algum bocadinho de tempo para voltar a atacar a aprendizagem do Flutter, parte da minha aprendizagem será refazer essa aplicação em Flutter. Ok, boa. Ficamos à espera. Estamos a chegar ao fim do tempo, não é? Não fiquem. Sim. Já passamos do tempo e tudo, novamente. Quero agradecer aos dois a participação nestes dois episódios. E quero perguntar-vos onde é que vos podemos encontrar e onde é que podemos encontrar a comunidade Flutter PT, e é isso. Para encontrar a comunidade é muito simples, flutter.pt. Tem lá acesso ao Discord, Twitter e... Se quiserem falar connosco, vão lá, passem lá e nós estamos por lá. É super tranquilo. Exato. Lá há links para o Discord e para o Meetup que vocês falaram aqui, certo? E para o Twitter. Vou confirmar. Twitter, Meetup e Discord, sim. São o mais importantes neste ponto. E depois o interesse puxa por mais. Muito bem. Obrigado aos dois. Obrigado. E sim, acho que vamos despedir-nos e até setembro. Este será o último episódio à partida. Esta é a última gravação, pelo menos. Sim, portanto, até à próxima semana. Obrigado pelo convite. Foi muito bom. Obrigado. Tá. Yeah, gostei muito. Obrigado.